do pau comer. Do you know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Ronca Strokes. Ronca Ronca é um manifesto, será um manifesto? Bem, estamos começando mais uma edição do Ronca Ronca, nessa terça-feira, dia 8 de maio. E aí, Maurição, beleza? É, risco de incêndio hoje aqui, não? Obrigada, mano. Mas para começar esta edição do programa que orienta desorientando, totalmente protegido das chamas, nós abrimos com um cidadão completamente obscuro. Se nós fizermos um ranking, aliás, é uma boa pergunta para a nossa torcida, é sobre os cidadãos obscuros que se aproximaram e participaram de discos monumentais, de bandas igualmente monumentais, esse um aqui com certeza estará entre os três primeiros do ranking, Malu. Juninho, como é que tá o clima? Com certeza, muitos dos nossos ouvintes estão reconhecendo a música. Provavelmente outros tantos não estão ligando a música à banda. E muitos e muitos e muitos não sabem o que está no fundo, meu amigo. Ronca Ronca é um manifesto, será um manifesto? Nandão, vamos refrescar a lembrança dos nossos queridíssimos ouvintes? Manda. Uma música que eu acho que você vai subir pelas paredinhas. Manda. Eita! O baixo aí ao fundo é o mesmo do The Good, The Bad and The Queen. We don't want to win. As you get weaker. Enfim, nós ouvimos Simon Dog. Ele já usou vários nomes fugindo de algum tipo de perseguição política. Nós ouvimos o Timon Dog, um cidadão antigo para Meirelles. Mais adiante no programa nós vamos ouvir um single, um compacto dele, lançado em 1967. Esse aí é o fundo sandinista do Clash. Disco absolutamente referencial. Nós ouvimos a música Lose This Skin, composição do Timon Dog, na qual ele canta e toca aquele violino completamente Chamberlain, né, meu amigo? E aí, o fundo do Equalizer. O Timon Dog sempre foi muito ligado ao Joe Strummer, tanto que, na hora que o Joe Strummer começou sua carreira solo com The Mescaleiros, mais no final da história dele, o Timon Dog fazia parte da primeira formação do The Mescaleiros. Mas enfim, esse é um disco de 1980, vamos viajar 27 anos e cair numa novidade recém-lançada, que nem falam alguns, né? Ela pediu paz, por favor, disse que não dava fim de viver romance sem chão, sempre tendo que encarar um fim. Ela não sabia viver só. Realmente é difícil viver só. Então ela se escondeu atrás da tela virgem, procurando cor que pudesse mudar a vida em preto e branco daquele lugar. Ela não achava cor nem mar. Ela não sabia viver só. Realmente é difícil viver só. Sem rumo, corre pra lá e pra cá. Se agarra a qualquer coisa que passar. Perdida vai. Agora, por favor, me deixa ser você. FM. Ei, ei, ei, ei, sem você não virei. Eita, velho. Eita, cachaça da gota, deixa eu provar. Esse é o recentíssimo disco do Vulgo Tolstói. Nós ouvimos a faixa título, são cinco músicas. Nós ouvimos Ela Pediu Paz. Nandão, esse detalhe de participações obscuras, músicos obscuros, junto a bandas e outros músicos muito conhecidos, é interessante. De repente, nossa torcida, logo de cara, assim, para um aquecimento da promoção, já poderia passar algumas informações nesse sentido, assim como o Time on Dog participou do Clash no Sandinista, outros tantos fizeram parecido, né? Será que alguém dá alguma informação nesse sentido? Qual é o caminho da pedra aí? OFM.com.br, selecionando o famoso Fale Conosco, Rio de Janeiro, participando, como fez Vanessa Lee. Já? Já. Pô, Vanessa sempre a primeira. Salvador, hein? Salvador embaixo de chuva. Aliás, toda semana é isso, cara. É mesmo, né? É estranho, né? Vanessa, tá na hora de você sair dessa cidade, hein, cara? Aliás, vai ter show de despedida dos irmãos, né? É bom ela vir mesmo. Não, você acha que ela... É, ela passa pela cabeça dela, não vira o Rio de Janeiro? É verdade, verdade. Pergunta pra ela quando é que ela tá chegando no Rio. Aliás, a gente vai estar com uma plaquinha lá, né? Vanessa Lee, lá no aeroporto, te esperando, hein, Vanessa? Opa! Traz aquele acarajé bonito, hein? Mas, enfim, se algum componente da nossa torcida souber informar qual outro cidadão obscuro teve uma participação como a do Time on Dog, uma banda muito famosa, mande informação. Por que você classificou o cara de obscuro mesmo? Por quê? É. Bom, a primeira razão é que ninguém sabe quem é o Time on Dog. Sim. Tá boa essa? Tá, não, essa já definiu. Hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I'm gonna go get some more. de Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Nandão, obrigado. Essa é a novíssima versão do tema do Ronca Ronca, realizada pelo Berno e pelo Cassim. Acabamos de ouvir um solo de trombone do Bidu, entre outros, toca com os Paralamas. Mas foi a música que eu abri. Abri com ela sexta-feira lá no Embalo, com o Sanspen, o Tito e o DJ Timba. Agradecer a presença de vários componentes da nossa torcida lá, na pista 3. Aliás, no programa de hoje, Nandão, várias informações sobre outros embalos, né? Tá ligado? Claro, claro. Ah, tá. Engraçado que apareceram uns ouvintes ali na hora. Na hora que pintou essa música na pista. Pô, mas é uma outra versão do tema do Ronca Ronca? Né, gente que não ouviu, né? As poucas vezes que nós mostramos essa versão turbinada que o Berna e o Cassim fizeram pra gente. Mas é uma longa versão, tem uns 8 minutos mais ou menos. Olha um baixo acústico aqui tocado pelo Cassim. E muita gente pergunta como conseguir o tema que abre toda a edição do Ronquinha aqui na UFM às terças-feiras. Essa música é impressionante a quantidade de gente que pergunta isso por e-mail. E eu, né, volta e meia, estou passando essa informação. O tema do Ronca Ronca foi criado pelo Herbert há muito tempo atrás, no tempo do Ronca Trio. O Ed Mota fez uma outra versão, que ficou anos comigo. E mais recentemente, o Berna gravou o tema que abre atualmente o programa. E aí no final do ano passado eu pedi uma outra versão, mais incrementada, e ele fez junto com a Sim essa uma aqui. É uma música original, exclusiva do programa. Certamente daqui a um tempo você poderá baixar em alto e bom som essa versão. Pode botar como um toque do seu celular, no seu. Nando, você como um cara absolutamente globalizado. Isso é verdade. Internacional, você acompanhou as eleições na França, não? Vi, claro. Acompanhou bem? Acompanhei. Ah, tá. Tem um cara que quer falar contigo aqui, ó. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. L'un des plus grands orchestres du moment, le Super Ray Band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, dans sa nouvelle dimension, vous présente sa couleur musicale pour le bonheur de tous les mélomanes d'Afrique et d'ailleurs. Thank you. Tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako one, amai wako two, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. L'un des plus grands orchestres du moment, le super Ray Band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, dans sa nouvelle dimension, vous présente sa couleur musicale pour le bonheur de tous les mélomanes d'Afrique et d'ailleurs. D'Afrique. Ó, hoje nós vamos colocar no ar aqui a monumental teoria da barata. Uma teoria que o Darwin passou batido. Ele captou alguns detalhes, mas não a essência da barata. Mais adiante, hein? É que a Vanessa ali não vem pro Los Hermanos? É, rapaz, olha aí, preferiu investir em instrumentos musicais. Não, mas peraí, Vanessa, a gente arma um jabaculê aqui com a OFM que traz você, pô, você, meu amigo. Nandão, ela é o símbolo do Ronca Ronca. Verdade, é verdade. Em Salvador, cara. É verdade, é verdade. Rola uma gripe, então de vez em quando vai adentrar aqui ao ar. O Juninho tá querendo quebrar ali o bagulho, é isso? É, alguns ruídos, assim, guturais, né? Tipo... Mas enfim, Vanessa. Pô, ô Nando, vamos arrumar um negócio aí, cara. Ô, Rodrigo Naipes. Acho que seria Naipes. Eu acho que é Nipes. Nandão e Maval, toquem mais Augustus Pablo. Opa. E mande um abraço pra galera de Belo Horizonte. Belo Horizonte, pô. Aliás, quem tá em BH com a gente é Airplane? Airplane. Airplane, linda, né? É verdade. Vamos ver cá, a promoção de hoje, qual é? É verdade, o livro Furacão Elis, livro espetacular, rapaz, uma bela capa, pô, pensei que fotos. Fosse um livro sobre o Jairzinho, Furacão da Copa. Não, não, Furacão Elis, da Regina Echeverria. Ah, grande. Um lançamento da Edouro, maiores informações no edouro.com.br ou no 3882-8200. O livro é um barato e várias fotos, sua história toda da Elis Regina, que é uma lenda, como diria Valmor, o estudioso do folclore brasileiro. Quantos livros nós temos? Teremos 3 livretos para quem participar no efm.com.br. Daqui a pouco a gente... Vale conosco, Rio de Janeiro, a gente vai formular a pergunta. Daqui a pouco a gente formata, brifa, starta o entorno da perguntinha. Falar em livro, antes de eu chegar aqui na rádio, passei pelo lançamento do livro DJ Pessoal, uma audioajuda do nosso queridíssimo Dodô Azevedo, figura muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? Um ativista cultural, professor, DJ, produtor... Joga literalmente nas 12 posições e grande vascaíno. Certamente a principal característica da figura. Mas ele fez um livro muito bacana, analisando várias músicas dentro de determinadas situações. Tocada pela primeiríssima vez, Come Together, Primal Scream, Today Smashing Pumpkins, Ensina Me Tigre, não sei o que, babá. Ô, Nandão, você que é um cara... Tá chegando um livro também, né? Abre numa página. Óculos, abre numa página aí. What's going on, Marvin Gaye? Opa, o que, é que ele diz? Além de ser uma música de protesto, anti-guerra e pró-ecológica, perfeita para aqueles dias em que os termômetros batem 40 graus e você se pergunta que diabo está acontecendo com o mundo. What's going on? Tem um ritmo que desacelera a circulação sanguínea, sugere que você está voando entre as nuvens, observando do alto o calor e pensando o que vai ser de nós afinal. Opa. E aí ele cita aqui um trecho da letra, uma barata. Um espetáculo. Pitbull, música pra dedéu. Carlinhos Brown aqui, então, que loucura. Fica aí pra você dar uma olhadinha de vez em quando. Obrigado, querido. E aí, um pouquinho antes, cruzei com o Tito, o DJ lá do Embalo, outro vascaíno. E conversando ali, cruzamos com outro vascaíno. É como eu digo assim, que é a principal característica e qualidade do cidadão é ser vascaíno, como é do Tito, como é a minha. E do terceiro que nós cruzamos ali na esquina. Vascaíno, quando a situação tá braba, normalmente, então, fica debaixo da cama. Sabe quem, maluco? Ah. O Tito não acreditou na hora. Rubão. Rubem Fonseca, tá bom, não? É. Daqui a pouco a gente formata... Alavanca, brifa e starta, perguntinha? Com cerveja. É, tá. Música. Oi FM. Yo, yo, yo, yo, yo. This is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Dub me crazy. Aí ao fundo... rapaziada, né, mano? E o lance é o seguinte, meu amigo. Vai ser mais uma demonstração cristalina da velocidade da informação hoje, de como as coisas todas estão afinadas para que não exista aquilo que durante décadas, talvez séculos, tenha sido o principal objeto do desejo da música, que é a novidade. Nossos queridíssimos amigos de Sheffield, honra seja feita, data vênia, com todo respeito aos nossos colegas, Nandão. O Ronca Ronca, já disse isso 300 vezes, já fui muito preocupado com isso, mas há bastante tempo não tira a minha vontade de comer sobremesa. Há bastante tempo. Correr atrás de ser o primeiro a tocar. Muito bom esse som, hein? Puta que parilho! Mas, data vênia, honra seja feita, a primeira música do Arctic Monkeys que tocou no Brasil, que se tem notícia, foi no Ronca Ronca, através de um compacto enviado pelo Marcelo Caipirinha há muito tempo atrás. O primeiro disco do Arctic Monkeys, ninguém sabia o que era, nem eu sabia. Como eu não sabia o que era White Stripes, Strokes, quando o Caipirinha mandava... Tá registrado. Essas pepitas, exatamente. Então, provavelmente, o Ronca Ronca foi o primeiro programa a mostrar. E durante muito tempo, a gente encheu a bola do disco de estreia. Aí depois pintou, inclusive através de você, aquela perguntinha, aquela dúvida. Pô, mas não é hype? Não é fruto do marketing? Não, é só... não, meu amigo, os caras são sinistros. Sim. É tudo garoto de 18, 19, 20 anos, mas os caras são diferentes. Eles têm uma outra história. Os caras são bons pra Meirelles. Aí o que aconteceu? Há uns meses atrás, o Alex Turner, vocalista principal, compositor do Arctic Monkeys, na Mojo, trouxe para entrevistar, escolha dele, nada mais, nada menos, que a lenda de Manchester, John Cooper Clark. Aí a coisa realmente tomou proporções dantescas, virou um dragão. O Arctic Monkeys é espetacular. Domingo a MTV colocou um show gravado ontem em Barcelona, do Arctic Monkeys, metade do repertório totalmente em cima do disco novo, que eu não ouvi ainda. Tirando o programa da MTV, eu pedi pro Tito tocar na festa uma música pra eu conhecer, não tinha escutado a música nova dele. O Tito mostrou foda pra Dedel e no programa da MTV deu pra notar o peso do que é, né, a qualidade do disco novo do Arctic Monkeys. E parece que a vinda ao Brasil está confirmadíssima para outubro. Parece que eles vão circular, inclusive, por várias cidades do Brasa. Mas aí tem a história da velocidade da informação. Ou seja, hoje a gente é capaz de assistir a um show através da MTV gravado ontem em Barcelona. A apresentação do Arctic Monkeys no festival lá, o Coachella, todo mundo viu. Quem gosta de Arctic Monkeys, quem está curioso de saber como é que foi o festival, todo mundo viu o bagulho na internet. Né? O acesso à informação é uma coisa absurda, né? No sentido da rapidez, né? Da frescura e do frescor da informação. Então, quando o Arctic Monkeys chegar aqui, não vai ter aquela coisa, nossa, olha, eles são assim, todo mundo sabe como é que eles são, como é que é o show, por onde é que o cara vira, como é que ele toca, não sei o que, bababá, bebê. E é impressionante como o Alex Turner é um Paul Wellerzinho, né? No jeito de tocar, no jeito de se expressar no palco, de tocar guitarra. Lógico que não é um guitarrista como o Paul Weller, nem um cantor, nem um compositor ainda, pode ser que venha a ser. Tanto que a última edição da revista Mojo traz os quatro de Sheffield, do Arctic Monkeys, Next Stop the World, Arctic Monkeys, The New Album, The Ultimate Interview. E, no meio de uma mega entrevista com o Arctic Monkeys, Paul Weller, baba o ovo da rapaziada. Paul Weller, o tal um do Jam. Sinistro. Calma aí. Tu acha que eles já carimbaram assim, a marca deles na história? Ou você ainda é muito cedo pra afirmar? Que pelo jeito todo mundo fala, meu amigo. Os caras são... Carimbar a marca na história? É, tipo isso. Mas quem carimbou a marca na história? Vamos lá, vamos citar aqui. Para com isso, tô carimbar falando marca sério. Não, eu também. Carimbar a marca na história, a gente vai falar de 20 aqui. 20? 20. Não mais. Não mais que 20? Não mais. Tá bom. Vamos, é uma boa perguntinha. Perguntinha de hoje. Diga o nome. Vamos ver o que a rapaziada fala. Diga o nome de 5, né, artistas internacionais, brasileiros, que carimbaram seus nomes na história da música planetária. Na Inglaterra não tem mais 20? Que carimbou, não. Tu acha que não? Não. Tá. É bom, enfim. Essa é uma é que questão longa. A expressão é pesada. Forte. Carimbou a marca na história. É sinistro, maluco. É muito peso, é muita emoção. Mas a perguntinha é essa, valendo os livros da Elis Regina, né? Diga o nome de 5 artistas nacionais ou internacionais que carimbaram seus nomes. Não, só os gringos, já tá bom. É? Então é, só gringos, só internacional. Então é essa a perguntinha. Alavancada, startada, brifada no entorno. Tá legal. Mas enfim, o Arctic Monkeys, né, conforme reza a lenda, chega em outubro no Brasil para várias apresentações. Deixa eu mostrar um negócio para um amigo nosso aqui rapidinho. Way down woman, you jogaram a poeira no chão, quiseram botar terra e acabou virando lama. deixar de lado as coisas que eu não quis ouvir. Aí ao fundo o nosso queridíssimo amigo China. O China vem ao Rio de Janeiro. Nando, você que gosta, junto com o Nação Zumbi esse fim de semana, tá ligado? Dia 2, né, se não me engano. É, sábado. O China é um cidadão gente fina pra dedéu. China é gente fina. Um músico de muita qualidade, espetacular, né? No palco, um cara completo. Que daria uma sessão aqui de tirar pica-pauzinho do oco, Nando. O China ao vivo aqui no estúdio da UFM, hein? É uma ideia, hein? Tu acha? Com cerveja. Vanessa ali tá tranquila agora? Tranquilidade. É, vai ter Nick Cave hoje? Vai ter, rapaz. A gente tá um tempão pra tocar novo disco do Nick Cave. Dizem, né? Que é um dos melhores dos últimos anos do nosso queridíssimo amigo também, Nick Cave, cidadão de São Paulo, né? Vai ter Canastra hoje? Canastra gravado aqui no programa. Maravilha. É. Podemos ir pro break. Grinder Man, né? Grinder Man. Valendo a promoção? Valendo a promoção. Três livros pra Elis Regina. Livro Furacão Elis, da Regina Etiveria, da Ed Ouro. Mais informações no edouro.com.br ou pelo telefone 3882-8200. Tu curtiu, Elis Regina? Olha só, vamos... Ah, tu ignorou, né? Vamos resumir. De 5 para 3 nomes, para ser mais rápido a trozobinha aqui. Tá bombando, nego velho. 3 nomes, segundo a nossa torcida, carimbaram na história da música planetária, né? Porque, evidentemente, é um conceito muito subjetivo. Quem é importante, né? Quem é bom, quem fez... Não, segundo o Nandão, quem carimbou o nome na história da música. O Nando perguntou, na Inglaterra não tem 20? Eu disse pra ele que não. Pra mim, não tem 20 nomes que carimbaram na história da música planetária, né, seus trabalhos. A coisa... É Bolívia, né? Olha o China, que bacana. Se o pensamento não lembrar, vou morrer. Quem eu cruzei essa semana tá lançando um disco novo e prometeu uma visita em curtíssimo prazo aqui no Ronca Ronca é o seu amigo Otto. Gente fina. Podemos falar aqui? Vem cá, vai ter serviço de bordo quando o Otto vier aqui? Ué, tem que ter, né, meu amigo? Tem serviço. Senão ele desce do avião. Dá uma lambidinha aí nos e-mails. Que papo é esse? O Haroldo. Citando aqui cinco nomes, o Valmor com toda a sua grosseria peculiar, Igor Ferraz também, João, Otânia e por aí vai. Efervescente o lance, né? Tá indo bem, tem mais de 15 nomes aqui, meu amigo. Entendi. Olha só, a pauta tá cheia pra dedéu, temos várias festas, hein? Temos o Urb, tem a Super Blacks lá no Odeon. Com a lenda, uma das maiores lendas do Rio de Janeiro, Zé Otávio à frente de um coletivo extraordinário. É, meu amigo, é muita emoção, cara. Olha aqui o China de novo, mais uma do China. Super Blacks, dia 11, sexta-feira, a partir das 23 horas, ali no Odeon, Cinelândia. E temos a festa de 4 anos do Urb, do site do Bruno Natal. Onde eu vou dar uma canja às 23 horas. O negócio começa às 22 na pista 3. Depois da Bolívia a gente dá uma resumida aqui nos embalos, né? E temos a teoria da barata no programa de hoje, hein? Meus passos entravam na madrugada, mas eu já tava pedindo para o dia morrer. Bolívia. Oi, FM. Oi.